O Azedinho, depois de ler a Playboy da bandeirinha Ana Paula Oliveira, resolveu tomar uma ducha pra relaxar. Ler é bom, né? É. Oh, leu, com pressa, esqueceu a porta do banheiro aberta. A mãe do Azedinho, que precisava sair, também resolveu tomar banho e, ao abrir o box, viu o Azedinho naquela situação. Gente, eu quero ir embora. Com um frio na barriga. Olha o jato. Com um frio na barriga, mas com um raciocínio muito rápido, o garoto foi logo falando: oh, mãe, não é nada do que a senhora tá pensando. A velocidade que eu lavo meu bigolinho é problema meu. Cafezinho e Café das 5. Produtos exclusivos Pop Rock.